Esta é a sexta edição do curso de prevenção dos problemas relacionados ao uso de drogas, capacitação para conselheiros e lideranças comunitárias. Uma parceria da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, SENAD-MJ, e da Universidade Federal de Santa Catarina. Os participantes serão capacitados para atuarem na prevenção do uso de crack, álcool e outras drogas. As inscrições devem ser feitas no site conselheiros6.nut.ufsc.br. O curso deve contribuir para o programa que está sendo implantado em Foz do Iguaçu, Crack é Possível Vencer, que desenvolve uma política de atenção às pessoas que usam drogas. Além do treinamento dos profissionais que vão atuar nas abordagens, Foz do Iguaçu conta com um consultório na rua, veículo adaptado para atender o programa e terá uma equipe formada por assistente social, enfermeiro e educador. O curso de prevenção dos problemas relacionados ao uso de drogas terá duração de 4 meses. Quem pretende participar pode se inscrever até o dia 15 de abril e as aulas começam em julho e vão até novembro. Estão sendo oferecidas 40 mil vagas para todo o país. Podem se inscrever conselheiros atuantes nos conselhos municipais de segurança, como também os demais profissionais diretamente envolvidos na questão da prevenção ao uso de drogas no Brasil. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Thaís Montenegro para a CBN Foz.